Oba. Chega, meu compadre! Um prazer. Vamos cantar! Sou fã, muito fã. Vambora? É nóis. Vamos cantar. Deixar claro que ele é um dos meus cantores preferidos. Pô. Vambora. E você também. Vamos cantar, moleque! Um prazer estar aqui com vocês, participar dessa história bonita, tá bom? Fica à vontade. Linda, linda. Quando eu te vi pela primeira vez, a minha pele toda arrepiou. Tentei falar, não consegui, calei. Senti que quase o coração parou. Nesse momento foi que eu descobri o sentimento da palavra amor. Amor, te olhando sério, vi você sorrir. E em silêncio a gente combinou. E era certo ter você pra mim. Aqui pra frente que a gente fechou. Se tá fechado, eu não vou abrir. Com o segredo desse nosso amor. Amor, nosso amor. Encontrou a paixão verdadeira. Sem pretensão, vou falar que é paixão verdadeira. É. Minhas palavras não podem dizer o que é que há entre eu e você. Nem se eu parar meu amor pra escrever, não consigo. É impossível. A dimensão desse amor não se dá por escrito. Vambora! Meu coração encontrou a paixão verdadeira. A paixão verdadeira. Verdadeira. Sem pretensão, vou falar que é paixão verdadeira. Verdadeira. As minhas palavras não podem dizer o que há entre eu e você. Se eu parar meu amor pra escrever, não consigo. Não consigo. A dimensão desse amor não se dá por escrito. A dimensão desse amor. Se é pra falar de amor, fala, meu compadre. Me deixa começar. Começa. Sou louco por você, só não sei demonstrar. Se é pra falar de amor, fale, meu compadre. Meus olhos vão mostrar. Em mim nada mudou. Você sempre será a luz que ilumina o meu céu. Meu sonho bom de voltar. É a canção que eu mais gosto. É o meu lugar. Não me deixa nem pensar. Eu faço o que for, mas não pode apagar. Não me deixa nem pensar. És a luz, minha luz, e não pode apagar. Não me deixa nem pensar. Eu faço o que for, mas não pode apagar. Não me deixa nem pensar. És a luz, minha luz, e não pode apagar. Turma do pagode, no quintal. Eu posso ir? É contigo. Eu tenho tanto pra te falar. Não sei por onde vou começar. Toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo. Acho que é paixão. A timidez tentou me calar. Será? Mas dessa vez não posso guardar. Toda hora eu te admiro. Toda hora eu te respiro. Acho que é paixão. Será que é amor? Parece muito mais. Meu anjo, minha flor, minha canção de paz. A luz do seu olhar, olhar. Areia meu viver. Não posso mais ficar sem você. Não deixa. Vamos juntos, vamos juntos. Não deixa o nosso desejo virar poeira. Oi, oi, oi, oi. Um oceano de amor que não pode secar. Não pode secar. Minha paixão, eu te juro, pra vida inteira. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Você pode usar e abusar de amar. Não deixa o nosso desejo virar poeira. Tá aconchegante. de amor que não pode secar. Minha paixão não te jura pra vida inteira. E você pode usar e abusar. E você pode usar e abusar. E você pode usar e abusar. E você pode usar e abusar. E você pode usar e abusar. Te ama. Muito obrigado pelo convite. Faz barulho aí, faz barulho! Tchê! Salve Arlindo Cruz! Que coisa linda, cara! Salve, salve, salve! Um prazer, tá? Tamo junto, moleque. Deus abençoe. De verdade mesmo.